Ficheiro 52, página 451. Harriet Vanger pareceu estar a pensar em qualquer coisa. Olhava fixamente para o escuro. Micael teve mais uma vez a desagradável sensação de encontrar-se numa situação vulnerável e recordou a si mesmo que Harriet Vanger tinha uma espingarda em cima da cama de campanha, a 3 passos de distância. Então sacudiu a cabeça e parou de imaginar coisas. Mudou de assunto. Mas como lhe aconteceu ser criadora de ovelhas na Austrália? Já sei que a Anita a tirou da ilha de Hedeby, provavelmente na bagageira do carro, quando a ponte reabriu no dia seguinte. Na realidade, deitei-me no chão, à frente do banco de trás, tapada com uma manta. Mas ninguém sequer olhou. Fui ter com a Anita quando ela chegou à ilha e disse-lhe que tinha de fugir. Acertou quando disse que confiei nela. Ajudou-me e tem sido uma amiga leal ao longo de todos estes anos. Porquê a Austrália? Fiquei no quarto da Anita em Estocolmo durante umas semanas. A Anita tinha dinheiro seu, que generosamente me emprestou. Também me deu o passaporte. Éramos muito parecidas e só precisei de pintar os cabelos de loiro. Durante 4 anos vivi num convento em Itália. Não era freira. Há conventos onde se pode alugar um quarto barato para ter paz e sossego para pensar. Então conheci o Spencer Cochrane. Era uns anos mais velho, tinha acabado a pós-graduação em Inglaterra e andava a passear pela Europa. Apaixonei-me. Ele também. Foi tão simples como isso. A Anita Vanger casou com ele em 1971. Nunca me arrependi. Era um homem maravilhoso. Infelizmente morreu há 8 anos e eu tornei-me dona do rancho. Mas o seu passaporte, com certeza, alguém acabaria por descobrir que havia duas Anitas Vanger. Não, porque haviam de descobrir. Uma rapariga sueca chamada Anita Vanger, que casou com Spencer Cochrane, que ela vive em Inglaterra ou na Austrália, não faz a mínima diferença. A de Londres tem sido a mulher separada de Spencer Cochrane. A da Austrália era a esposa que vivia com ele. Não cruzam ficheiros de computador entre Londres e Canberra. Além disso, não tardei a conseguir um passaporte australiano com o meu nome de casada. O arranjo funcionou perfeitamente. A única coisa que podia complicar a história era a Anita querer casar. O meu casamento tinha sido registado nos arquivos nacionais suecos. Mas ela nunca quis. Diz que nunca encontrou ninguém, mas eu sei que o fez por mim. Tem sido uma verdadeira amiga. Que estava ela a fazer no seu quarto? Eu não estava muito racional naquele dia. Tinha medo do Martin, mas enquanto eles estivessem em Uppsala, podia fingir que esquecia o problema. Então, de repente, ali estava ele, em Edastat. E eu compreendi que nunca poderia estar segura pelo resto da minha vida. Balancei entre querer contar tudo ao tio Henrik e querer fugir. Quando ele não pôde falar comigo, andei a vaguear ao acaso pela aldeia. Claro que sabia que o acidente na ponte se sobrepunha a tudo mais para toda a gente, mas não para mim. Tinha os meus próprios problemas e quase não tomei consciência do acidente. Tudo me parecia irreal. Então encontrei a Anita, que estava na casa de hóspedes, com a Gerda e o Alexander. Foi quando me decidi. Fiquei sempre com ela e não me atrevi a sair. Mas havia uma coisa que tinha de levar comigo. Tinha escrito tudo o que acontecera num diário e precisava de algumas roupas. Anita foi buscar-mas. Suponho que não conseguiu resistir à tentação de olhar para a cena do acidente. Mikhail pensou por um instante. O que não compreendo é porque é que não foi ter com o Henrik como tinha planeado. Porque é que acha que foi? Não sei. O Henrik tê-la-ia ajudado, de certeza. O Martin teria sido imediatamente afastado, provavelmente mandado para a Austrália, para ser submetido a uma qualquer terapia ou tratamento. Você não compreendeu o que se passou. Até ao momento, Mikael referira apenas os abusos sexuais de Gottfried contra Martin, deixando de fora o papel de Harriet. O Gottfried molestava o Martin, disse cautelosamente, e suspeito que a molestava também a si. Harriet Vanger não moveu um músculo. Então, inspirou fundo e escondeu o rosto entre as mãos. Em menos de 5 segundos, Jeff chegou junto dela a perguntar se estava tudo bem. Harriet olhou para ele e sorriu-lhe debilmente. Então, surpreendeu Micah Hill, pondo-se de pé e abraçando o seu studs manager e beijando-o na face. Voltou-se para Mikhail com um braço passado pelos ombros de Jeff. Jeff, este é o Mikhail, um amigo do passado. Trouxe problemas e más notícias, mas não vamos matar o mensageiro. Mikhail, este é Jeff Cochran, o meu filho mais velho. Tenho também outro filho e uma filha. Mikhail pôs-se de pé e apertou a mão a Jeff, dizendo que lamentava ter sido portador de más notícias que tinham perturbado a mãe. Harriet trocou algumas palavras com o filho e mandou-o sair. Voltou a sentar-se e pareceu tomar uma decisão. Chega de mentiras, aceito que acabou. De certa forma, tenho estado à espera disto desde 1966. Há anos que vivo aterrorizada com a possibilidade de alguém aparecer e dizer o meu nome. Mas sabe uma coisa? De repente, deixei de me importar. Há muito que o meu crime prescreveu e estou-me nas tintas para o que as pessoas pensem de mim. Crime? Surpreendeu-se Mikhail. Harriet dirigiu-lhe um olhar ansioso, mas ele continuava a não saber do que estava ela a falar. Eu tinha 16 anos. Estava assustada. Estava cheia de vergonha. Estava desesperada, estava sozinha. Os únicos que sabiam a verdade eram a Anita e o Martin. Contei à Anita dos abusos sexuais, mas não tive coragem para dizer-lhe que o meu pai era também um louco e um assassino de mulheres. A Anita nunca soube desta parte, mas contei-lhe o crime que eu própria cometi. Foi tão horrível que acabei por não ter coragem de contar ao Henrik. Pedi a Deus que me perdoasse e escondi-me num convento durante vários anos. Harriet, o seu pai era um violador e um assassino. A culpa não foi sua. Eu sei. O meu pai molestou-me sexualmente durante um ano. Eu fazia tudo para o evitar, mas era o meu pai e eu não podia recusar-me a estar com ele sem dar uma explicação. Por isso menti e desempenhei um papel e fingi que estava tudo bem. E arranjava as coisas de maneira que estivesse sempre alguém comigo quando o via. A minha mãe sabia o que ele fazia, claro, mas não se importava. A Isabela sabia? A voz de Harriet ganhou uma nova dureza. Claro que sabia. Nunca aconteceu nada na nossa família que ela não soubesse. Mas ignorava tudo o que fosse desagradável ou a mostrasse a uma luz desfavorável. O meu pai podia ter-me violado no meio da sala de estar diante dela, que não teria dado por nada. Era incapaz de admitir que houvesse alguma coisa de errado na vida dela ou na minha. Conhecia, não é a minha preferida dos membros da família. Foi assim toda a vida. Muitas vezes me interroguei sobre o casamento dos meus pais. Percebi que raramente ou talvez nunca voltaram a ter relações depois de eu nascer. O meu pai tinha mulheres, mas por qualquer razão estranha tinha medo da Isabela. Mantinha-se longe dela, mas não podia divorciar-se. Ninguém se divorcia na família Vanger. Ela riu pela primeira vez, pois não. Mas a questão era que eu não conseguia decidir-me a dizer fosse o que fosse. Toda a gente ficaria a saber. As minhas colegas da escola, todos os meus parentes. Harriet, lamento muito. Tinha 14 anos quando ele me violou pela primeira vez. E durante o ano seguinte costumava levar-me para a cabana. Muitas vezes o Martin também ia. Ele obrigava-nos, a mim e ao Martin, a fazer coisas. E agarrávamos braços enquanto Martin. Quando meu pai morreu, o Martin estava pronto para ocupar o lugar dele. Esperava que eu me tornasse sua amante e achava perfeitamente natural que me submetesse a ele. Nessa altura eu já não tinha alternativa. Era obrigada a fazer o que o Martin dizia. Tinha-me livrado de um atormentador só para cair nas garras de outro. E a única coisa que podia fazer era certificar-me de que nunca ficava sozinha com ele. O Henrique teria continua a não compreender. Tinha erguido a voz. Michael viu vários homens na tenda ao lado olharem para ele. Harriet baixou a voz e inclinou-se para a frente. As cartas estão todas em cima da mesa. Vai ter de descobrir o resto. Levantou-se para ir buscar mais duas cervejas. Quando voltou, Michael disse-lhe uma única palavra: Gottfried. Ela assentiu. A 7 de agosto de 1965, o meu pai obrigou-me a ir até à cabana com ele. O Henrique estava fora. O meu pai estava a beber e tentou forçar-me, mas não conseguiu uma ereção e ficou furioso. Era sempre rude e violento comigo quando estávamos sozinhos, mas daquela vez passou os limites. Urinou em cima de mim. Então começou a dizer o que ia fazer-me. Nessa noite falou-me das mulheres que tinha assassinado, a gabar-se do que tinha feito. Citou a Bíblia. Aquilo durou uma hora. Eu não percebi metade do que ele dizia, mas compreendi que era completa e absolutamente doente. Bebeu um golo de cerveja. Por volta da meia-noite teve um ataque. Perdeu completamente a cabeça. Estávamos no mezanino. Ele enrolou uma t-shirt à volta do meu pescoço e apertou com toda a força. Perdi os sentidos. Não tenho a mínima dúvida de que estava verdadeiramente a tentar matar-me. E pela primeira vez nessa noite conseguiu consumar a violação. Harriet olhou para Michael. Os olhos dela suplicavam-lhe que compreendesse. Mas ele estava tão bêbado que consegui escapar. Saltei do mezanino e fugi. Estava nua e corri sem saber para onde ia e acabei no pontão, junto à água. Ele foi atrás de mim, aos tapetões. Subitamente, Michael desejou que ela não lhe contasse mais nada. Eu era suficientemente forte para empurrar um velho bêbado para a água. Usei um remo para o manter abaixo da superfície até que ele deixou de se debater. Não demorou muito tempo. Quando acabou, o silêncio foi ensurdecedor. E quando ergui os olhos, vi o Martin. Parecia aterrorizado, mas ao mesmo tempo estava a sorrir. Não sei quanto tempo esteve fora da cabana a espiar-nos. A partir daquele momento, estava à mercê dele. Aproximou-se, agarrou-me pelos cabelos e levou-me para a cabana. Para a cama do Gottfried. Amarrou-me e violou-me enquanto o nosso pai estava a boiar na água. E eu não pude oferecer qualquer resistência. Michael fechou os olhos. Estava terrivelmente envergonhado e desejava ter deixado Harriet em paz. Mas a voz dela ganhara uma nova força. A partir daquele dia fiquei nas mãos dele. Fazia o que ele me dizia para fazer. Fiquei paralisada e a única coisa que me impediu de enlouquecer foi a Isabela, ou talvez o tio Henrique, não sei, ter decidido que o Martin precisava de uma mudança de ares depois da trágica morte do pai e tê-lo mandado para Uppsala. Claro que sabia o que ele andava a fazer comigo e aquela era a sua maneira de resolver o problema. Pode apostar que o Martin ficou desapontado. Durante todo o ano seguinte, só foi a casa para as férias do Natal. Eu consegui manter-me afastada dele. Fui com o Henrique numa viagem a Copenhaga entre o Natal e o Ano Novo. E nas férias de verão, a Anita estava lá. Contei-lhe tudo. E ela estava sempre comigo, para que ele não pudesse aproximar-se. até que o viu na Jarnvágsgatan. Tinham-me dito que ele não ia à reunião da família que ficava em Uppsala, mas obviamente mudou de ideias. E de repente ali estava ele, do outro lado da rua, a olhar para mim. Sorriu-me. Senti-me como se estivesse a viver um sonho horroroso. Tinha assassinado o meu pai e compreendi que nunca conseguiria ver-me livre do meu irmão. Até àquele momento, tinha pensado em matar-me. Em vez disso, resolvi fugir. Dirigiu a Mikhail um olhar que foi quase de alívio. É uma sensação fantástica contar a verdade. Agora já sabe.